esquece da dor. E a vida até parece boa, mas há de ai que a ventania chega carrega tudo ao redor. Me enlouquece ver de novo a forma desse olhar. Me entristece esse povo viver assim. Esses olhos, os meus olhos, duas pontas de faca, são facas pra cortar quem se opuser. E quem quiser ocultar esse nome comerá dessa terra como os vermes quando o bolo desandar. Às vezes a gente se esquece da dor, e a vida até parece boa.